18h12. Boa tarde, Natan, tudo bem? Eu gostaria de ouvir uma música com o cantor Nelson Neddy, Se as Flores Pudessem Falar. Eu ofereço a Zilda, a Leia, ao Bruno e ofereço a todos vocês da rádio e a todos os seus ouvintes. Aqui é Orlando de Bragança. Um abraço para todos. Dessa tristeza que eu já não posso esconder. Já lhe escrevi tantas cartas, você nem ligou. Os jardim, na esperança que você se lembre um pouquinho de mim. Ah, se as flores pudessem falar pra você que eu te amo, se essas rosas pudessem pedir um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de juntos nesta boa tarde, festejando a vida, só com músicas boas. Não é, Orlando? Orlando pediu bem, se as flores pudessem falar, com Nelson Ned, nosso amigo lá de Bragança Paulista. Agora é a sua vez, minha amiga Cida, de Itaim Paulista. A Cida pediu Sonhar Contigo. E a Nadir, do Jardim Maza, pediu com José Augusto, Meu Primeiro Amor. Vamos então ouvir a música da Cida e depois da nossa amiga Nadir.